Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. E esta é a Academia Brasileira de Tretas, onde vocês ouvirão a desmoralização e o escracho de temas da vida moderna. Nós também vamos desmascarar alguns dogmas e fazer os nossos desabafos sobre as reais necessidades de algumas coisas. Tudo isso com comentários muito embasados ou nada embasados e com o toque de amaldiçoamento que Alexandre Moreira, que sou eu, juntamente com Walter Rezende, tanto adoramos fazer, que é amaldiçoar. Mas se tem uma coisa que a gente adora mais que amaldiçoar é... Fazia tempo que não aparecia uma cerveja aqui no nosso estúdio, né? Você que é encarregado pela logística aí, cara, você deveria providenciar isso mais. Não se preocupe que a partir de agora eu vou trazer aqui uma caixa de isopor. Cara, eu vim da agência direto, não jantei, a gente tá gravando numa... numa segunda-feira à noite. Prepare, porque o que vai acontecer até o final dessa edição... Com uma fome, tô bebendo aqui de estômago vazio. Então, mas já que o tema desta semana tem muito a ver com comida, nada melhor do que empurrar a comida goela abaixo com umas boas geladas, é o que vamos fazer. Nesse caso, Sapporo, né? Que é cerveja oriental. Cerveja Sapporo, que é uma boa cerveja japonesa que não se encontra no Japão. Né? Na verdade, no Japão existe, mas ela não é feita no Japão. Ela é feita no Japão, sim, mas geralmente as Sapporos que vêm pro Brasil são feitas no Canadá. E uma lata bonitona, né? É verdade. Mas enfim, nesta edição da Academia Brasileira de Tretas, os fatalities do dia serão aplicados e tem endereço bem certo, que são nos estômagos de algumas pessoas mastigadoras de peixes crus, Walter Rezende. Mas acalmem-se aí vocês que apreciam a culinária japa, porque nós vamos dar os nossos golpes de karatê, obviamente naquelas pessoas que enchem ali a boca para se dizerem comedores de japonês, né? Tem tantos caras. Comedores de japonês? Mas as pessoas que fazem isso com aquele intuito ali de dar um certo ar de status na sua atitude e que ficam olhando pessoas como eu, que não sabe distinguir um bagre de um atum, e pensam assim, nossa, esse cara é um imbecil, né? Que não tem um paladar para comer uma comida japonesa. Muita gente que usa esse papinho pra comer mulher. Então nós vamos discorrer, inclusive, sobre isso. Portanto, o habitante de Tóquio, Mogi das Cruzes, Londrina e do Bairro da Liberdade, continuem a nos amar aí, porque a gente sabe que vocês são verdadeiros apreciadores de peixe cru, mas entendam que nós, os apreciadores da culinária emergida ali em óleo fervente e óleo reutilizado pelo menos 16 vezes, nós somos seres humanos normais e apenas não queremos pegar salmonela, né, Walter? E engraçado, Alexandre, que não faz muito tempo, comer comida japonesa era programa... Deixa eu acertar meu microfone. Pronto. Era programa dos mais abastados, sim, né? Sim, sim. E acho que é isso, né? Que faz com que as pessoas hoje pensam que ainda há um certo status em se entupir de sushi, sashimis e outras coisas. Mas hoje, até em barraquinhas de porta de faculdade, você encontra ali os cones, né? Os temakis. Os temakis. E a gente já foi na casa de uma amiga uma vez pra comer temaki, lembra disso? Não. Sim, na casa da Simone e do Rubem. Não iria na casa de ninguém pra comer temaki. Tenho certeza. Então você não foi convidado, mas eu fui. Na casa Simone, da Simone e do Rubem. Eu não como, mas eu bebo? E eu achava, porque eu nem sabia o que era temaki, cara. Eu cheguei lá, eu fiquei tão decepcionado. Você faz uma dobradura com aquelas folhas de alga ali, mete arroz dentro e é aquilo. Cara, eu não vejo glamour nenhum. Nada. Em numa comida que você põe arroz sem sal. Exatamente, cara. Porque quantas e quantas marmitas de arroz sem sal eu não comi. E quando eu tava ali na merda. Tão papado quanto, né? Tão empapado quanto. E você não... Eu vejo uma merda do arroz sem sal. Eu já me lembro quando eu era adolescente que eu carregava marmita pra cima e pra baixo. E o arroz chegava condensado, comia, em blocos. Comia de colher, não precisava de hachi. Não precisava de hachi. Eu realmente não gosto muito de comida japonesa, eu acho mal passada demais. Talvez eu não saiba pedir, né? Porque eu sei que tem uns grelhados, umas paradas, umas sopas, mas eu acho que eu não sei pedir. Daqui a pouco eu vou contar uma história num restaurante que você já foi também comigo, que eu até comi peixe cru e gostei, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então os caras se gabam aí, mas hoje em dia, em qualquer self-service mequetrefe aí, você encontra as barquinhas, sim, né, de sushi ali pra você se servir. É óbvio que não é com a mesma qualidade de um restaurante japonês lá da Liberdade, muito pelo contrário, geralmente é comida oriental de restaurante, aquilo é um lixo. Sou eu que tô falando, é todo mundo As algas que embalam, né, os montes de arroz, provavelmente são retiradas da Billings, né? Exato. Não, eu tenho uma teoria que aquilo é raspado de cascos de navio, saca? Pega uma espátula, vai soltando aquilo. E é com aquilo que se enrola os cones de temaki. Imagina que é com o formão lá. Ah, esse aqui eu vou mandar lá pro restaurante do Zé. Esse é o restaurante do Yoshihiro. Eu sei que não é comida japonesa, é comida chinesa, né? Mas acaba se misturando. Há controvérsias nessa observação sua, sim, há controvérsias. Mas o yakisoba, né? Você encontra em qualquer esquina, fast foods, exato, né? De comida. Barraquinha na chinesa, rua. O melhor yakisoba que eu já comi. Não, o segundo melhor yakisoba que eu já comi na vida foi feito pelas mãos de um chinês sujo na Avenida Paulista. Cara, não sei se é o mesmo. Tem um malandro que ele vende. É chinês, não, é um nordestino que ele vende em frente ao Mackenzie, ou vendia. É. Talvez ele já tenha morrido de salmonela, mas. Mas então, o macarrão em si é um produto originário da China, mas a mistureba que vem com tantos cozidos ali, a carne, o frango, essas coisas, já foi uma ideia japonesa pro negócio. Mas isso é oriental mesmo. Eu tenho quase que plena certeza que se um japonês ou um chinês olhar pra uma yakisoba, vai falar, eu nunca vi isso no meu país. Esse desgraçado que a gente conhece aqui, embebido em shoyu, aquele veneno ali, aquilo é uma invenção brasileira. Aquela desgraça toda. É igual árabe, quando vai no Habib's. Um sírio, um libanês, alguém daquelas bandas, olha pro uma esfirra e fala, eu nunca vi isso no meu país. E come e cospe, já sabe, isso é uma bosta. Porque não tem nada a ver. Definitivamente é uma criação chinesa, mas popularizada ali, de fato, pelos japoneses. Então é muito natural você ir num restaurante japonês e você dar de cara com um yakisoba lá, da maneira desgraçada como a gente acabou falando aí. Correto. Agora, já a tradicional comida japonesa mesmo, ela preza ali pelo lance mais saudável, né? Apesar, né, que existem ali os agenomos, na verdade. É agenomos é o lance frito da culinária japonesa. Né? Diz que tem aginomoto. Eu mais perto que eu tinha chegado de comida japonesa na adolescência, na infância, foi miojo. Era miojo e aginomoto, né? Então, os aginomos, eles desmistificam, né, esse lance de comida tão salutar, porque a parada já é mais agressiva, né? Tipo tempurá, né, cara? Tempurá é saboroso, por quê? Porque é embebido em óleo, cara, salada. Aquilo é tão nocivo pra sua saúde que eu tenho certeza que se você chegar com um contador Geiger, que um instrumento que mede radiação, e chegar perto do tempurá, enlouquece, o ponteiro gira, que aquilo é uma das coisas mais nefastas que a culinária mundial pôde inventar. Aquilo para uma coronária só de você olhar. Você tem uma ideia, um tempurá sozinho ele equivale a uma cumbuca gigantesca de feijoada, cara. O quê? Sim, é muito mais perigoso que uma feijoada. E você achando que a comida japonesa é toda certinha, né? Tinha um lugar. O pessoal do trabalho costumava ir às tardes pra tomar um café e tal. O dono era ele era de Formosa, né, de... Taiwan, né? Taiwan, Formosa, né? Se você falar que pertence à China, ele quer matar, ele, né? Pega uma espada e quer arrancar a sua cabeça, porque ele odeia. E ele vendia um tempurá lá. A gente olhava, meu Deus, quem é que come isso e tal, não sei o que lá. Sabe uma vez quem entra pela porta e pede um tempurá e come? Não. Suplicy, o senador. Suplicy gosta de viver perigosamente. A gente desacreditou, porque o tempurá que tava lá na vitrine, eu acho que tava lá, a gente tava em agosto, acho que tava desde janeiro lá, e o suplici foi e comeu, cara. Uma coxinha não faria tão mal, né, cara? Que pariu. Então, mas tem já na categoria do yakisoba, são os aquinomôs, que daí são as aves, os peixes, os vegetais todos aí. Aí já mais cozido e tal, né? E daí chega na categoria lá dos sushis, sashimis, que se dividem em dezenas de tipos, obviamente que eu não vou citar cada um deles aqui, mas tenho todos bem anotadinhos. Agora tem um tipo de sushi, cara, que eu tinha certeza... Que isso era algum modelo adaptado aqui do Brasil, mas aí eu fui dar uma lida e vi que não é, que é o Najiru Sushi. Najiru Sushi é aquele arroz com manga, cara. Eu fiquei, por que diabos? Você sempre passando um quilão, tem lá também um arrozinho arroz com manga. E voa. Ai, eu já vi, eu achava que era Sushi a Califórnia o nome daquilo. Não é? Não, como é que não, chama? Não. Chama Najiru Sushi, na verdade. Nossa, Najiru nome Sushi. De Pokémon da porra. Exatamente, né? Cara. O pessoal mete muito pau na culinária chinesa, né? Porque a culinária chinesa é o junk food do Oriente, né? Sim. Porque tudo frito. Tudo frito, né, tudo cara? Tudo frito. Bastante frito, assim. E tanto eu como você, que chegamos a frequentar por um longo período um restaurante chinês, lembra disso? Chegamos. Chegou o Cristal 2. Puta, restaurante fantástico. E era um cara, restaurante lamento, fantástico, cara. Um restaurante que infelizmente não teve muito tempo de vida, mas enquanto ele esteve vivo, nós estivemos apreciando a boa culinária chinesa. Boa, tinha em São Paulo, todos os chefes que não são franceses são nordestinos. Sim. Os nordestinos são os fodões da culinária aqui em São Paulo. Abri minha segunda Sapporo aqui. Maravilha. Então, e era o moço lá de Alagoas, Paraíba, sei lá, que era Juarez. O chefe Juarez, fantástico, cara. Melhor comida chinesa, então, e era barato. Por isso que eu falei. Era que... barato porque era numa biqueira. Ficava num lugar esquisito. Era fantástico, cara. Aquilo sim que é comida oriental, feita por um nordestino de mão cheia. Vou contar uma história aqui. O Alexandre, nesse restaurante, a gente chegava cedo, começava a tomar cerveja, almoçava e continuava. Passava tomando, tarde passava lá. Passava tarde ali, porque tinha uma pracinha em frente. Sim. E a gente sentava na praça, ficava tomando cerveja. Aí tinha uma árvore lá que o Alexandre uma vez achou que seria uma excelente ideia ele subir nessa árvore. Nessa árvore. 2005 nós estamos falando. Alexandre despencou de lá de cima, cara. Cara, era altíssima essa árvore. Era alto. Você caiu em slow motion. Eu caí batendo em todos os galhos da árvore. Foi a sua sorte. Foi a sua sorte que era pra você quebrar o pescoço, cara. No outro dia eu fui no médico, pé inchado, cara. Você quebrou alguma coisa? O médico foi, isso é cachaça, meu amigo. Não, só tive uma luxação no tornozelo. Você deu sorte, cara, de não ter morrido. É verdade. Vamos lá, comida japonesa. Onde é que estamos? E você, meu camarada, ouvinte dessa bagaça aqui, estufa o peito para falar que comida japonesa é saborosa, saiba que o peixe cru e destemperado por si só não agrada o paladar nem de um etíope. Veja você. É porque é muito sem tempero, né, cara? Logo, então, é necessário fazer o quê? Mandar aquele shoyu ali, né? É. Pra dar aquela mergulhada. Eu não vejo ninguém comendo a merda de um peixe cru in natura, a não ser que ele tenha tido um acidente de avião e esteja no meio de uma ilha sozinho e o seu único amigo é o sexta-feira. Com shoyu vai qualquer coisa, concorda? Vai, apesar que as pessoas embebedam no shoyu também, o que também não preza a boa culinária japonesa, é só umas três gotinhas. Exatamente. Ali. Exatamente, mas... se você vai no Japão, meu amigo, e você mergulha o seu peixe cru num balde de shoyu, na hora o japonês vai te obrigar a fazer Imperador arakiri. Hirohito te obriga a fazer arakiri, cara. Na hora, cara, porque é só no Brasil que tem essa merda, cara. E esse shoyu fabricado no Brasil, que é do mais vagabundo ainda, que é uma ainda, bosta, cara. Pra quem já comeu um shoyu de verdade, japonês... O japonês budinho. Acha que aquilo acabou de sair de um daqueles canos de escoamento que vão parar no Rio Tietê. Que é uma bosta. Então para de comer comida japonesa. Para agora. Agora, não coma mais, cara. Outra coisa, Alexandre, o wasabi, eu lembro a primeira vez que eu botei um wasabi na boca. Você tá louco, cara. Primeira vez que, inclusive, que eu fui no restaurante japonês, eu evito o máximo, porque, como eu já disse, não gosto. Mas a primeira vez que eu fui foi quando eu constatei... O seu wasabi veio naquele tubinho de creme dental? Não, que eu não prefiro engolir um tubo de colinos do que botar o wasabi na boca. Pois é, cara. Eu não sabia dos efeitos nocivos do wasabi. Eu vi aquela pastinha. Eu achei, essa aqui deve ser um patezinho, alguma coisa assim. É. Eu acho que eu dei uma dedada e me enfiei na boca e engoli. Eu me lembro exatamente da quantidade de lágrimas que saiu do meu olho. Foram 2,3 litros sem respiração. Isso acontece com todo mundo, cara. E eu já achei estranho porque eu cheguei lá. A comida era crua e o guardanapo era quente. Cara, eu tenho que contar a história do guardanapo pelando. Quente daqui a pouco também, que eu... Puta, me senti. Mas, sério, cara, eu saí a lágrima do meu olho, aí o japonês que veio lá, o dono, né, todo... Raiz forte, homem fraco, né? Mas aí, Walter, é que está o X da questão. O wasabi não é o mesmo que raiz forte. Não é? Não. Qual é a diferença? É, são produtos diferentes. Então, o wasabi... Eu acho que eu comi... Só mais uma. Saporo aqui. Não, você comeu, com certeza, raiz forte. Tá? É, exatamente. Não que o gosto seja muito diferente, mas a raiz forte ela pode ser produzida aqui no Brasil, como na verdade tem origem europeia, então ela pode ser feita aqui no Brasil. Já o wasabi não. O wasabi, assim que ele sai ali da terra, apenas do Japão... É uma raiz. Isso, também é um tipo de raiz. Mas ali do Japão... Então, ali no Japão, ele é produzido apenas no Japão, ele tem que ser consumido em no máximo 2 dias. O wasabi. Porque ele estraga. Imagina, aquela porcaria que já... Igual o peixe. É, exatamente. Então, aquela porcaria, imagina aquilo estragado. Mas, agora é que vem o X da questão. Porque eu sempre me perguntei, por que diabos se come aquilo? O wasabi. O wasabi. E ele tem apenas... Preparem-se, vocês, comedores mequetrefes de comida japonesa que não comem com wasabi. O wasabi faz justamente o trabalho de matar as bactérias do peixe cru. Ele serve pra isso, meu amigo. É a mesma coisa que você virar um vidro de metiolate e depois ingerir. Por que não comer com óleo diesel? Então? Por que não fritar, Walter? Por que não fritar? Tô falando aqui de peixe cru, tô falando mal e tal, mas eu tive uma experiência boa com... peixe que não foi à panela nos últimos dias. Sabe aquele restaurante peruano que a gente costuma ir? Sim, Recontito Peruano. Exatamente. Pra quem não é de São Paulo e nunca ouviu falar, existe um restaurante peruano no cu da Cracolândia. Sim. Bem no meio, é no da meio da Cracolândia de São Paulo, que é o lugar mais famoso. Exato. Hypadíssimo esse restaurante. Não é bem, eles deram uma melhorada, agora já tá mais bonitinho, mas quando, a primeira vez que eu fui com o Alexandre lá, que era um boteco. Uma chimboca, que só tinha peruano. Só tinha peruano, os escravos das oficinas de costura, os escravos bolivianos das oficinas de costura, ali do centro da cidade, iam todos comer lá, era vazio, agora faz fila de dobrar a esquina. Você tá louco, cara. Hypou pra caralho, artistas... homossexuais, todo mundo. As garotas de programa, garota que ali da Santa Efigênia também tem umas pencas. É ótimo, porque reúne no mesmo ambiente um travesti que faz sexo oral no meio do Parque do Trianon com um artista da Globo. É um lugar e tanto, cara. É um lugar espetacular. Gente caprichadíssima naquele lugar. Sempre quando a gente vai lá, a gente não come as comidas cozidas, mas da última vez que eu fui, Alexandre, você não foi, fui com um vereador. É. Eu comi um ceviche, que é uma comida típica peruana, que, embora venda em restaurante japonês, é peruana, um peixe cru com milho, cebola e o caralho, leite de tigre, é excelente, muito gostoso. Olha, cara. Sério, cara. Eu comi... E você tá cheio de pereba aí, você não acha que é por conta disso? Pois não? É. Carne crua? Não chega a ser crua, porque ele é cozido no limão. O limão, ele tem a propriedade... O limão faz o trabalho sujo do wasabi. Exatamente. Então, a carne tá meia cozida ali com limão. É gostoso, cara. A próxima vez que a gente for lá, comeremos ceviche. Não, acho que não, cara. Eu passo. Eu vou comer, então. O ouvinte, Ricardo Medina, atendeu as nossas preces no Facebook... E nos contou o seguinte, ele disse que a primeira vez que foi comer sashimi na vida dele foi em uma espelunca lá no bairro da Liberdade. Abre aspas pro e-mail dele. Detalhe, dois pontos. Era um restaurante japonês, mas os donos eram chineses e os garçons pernambucanos. Mas é assim mesmo, é sempre assim. No... O único restaurante japonês que eu fui na vida, restaurante classudo, podemos dizer assim, se chamava Baiano, porque é um restaurante só de culinária japonesa. O sushi man pica grossa lá, ele era baiano de fato. Entendo. O Ricardo nos conta o seguinte. E assim que misturei o wasabi no peixe e botei na boca, fui acometido por uma ânsia de vômito sem precedentes na minha história. Mas para não fazer feio perante aos amigos, engoli aquele fel sem fazer muita careta. Só que 2 horas depois, minha língua estava inchada como um baiacu fora d'água. Fui parar em um hospital ali mesmo nas redondezas. O médico que me atendeu já sabia até o nome da porra do restaurante. Segundo ele, eu era o terceiro na semana. Ele receitou um corticoide na veia que tomei lá mesmo. Me levou até a enfermaria e disse para a enfermeira, mais uma vítima do chinês. É foda, cara. Tem que ter pelo no peito para frequentar lugares assim. Agora, ele citou o baiacu. Sabia que o baiacu mata muitas pessoas no mundo? Pois é, ele tem um veneno, não tem? Sim. Tem acho que intestino, o intestino, os bagos ali do baiacu são extremamente venenosos. E no Japão, inclusive, somente sushimens autorizados pelo governo podem ali tratar e preparar a iguaria feita de baiacu. Autorizado. Exatamente, tem que ser autorizado. Eu ouvi falar, a carne do baiacu, ela vai te dando uma dormência na boca. Isso, começa por aí. E mesmo sendo feita pelo Obi-Wan Kenobi da culinária japonesa. Você começa a sentir um formigamento na boca, na ponta dos dedos e o caralho. Eu nunca comi, não sei se é verdade. Eu fui olhar os números, 4 pessoas morreram no Japão ano passado, vitimados de baiacu, não preparados por esses sushimens aí autorizados do governo, os sushimens oficiais. Mas sim, mas, por os sushimens de rua. Eu me lembro de uma história com um camarada meu, o César Trolese, um decassegue, ele foi morar no Japão. E ele uma vez voltou falando que o cara que morava com ele, que dividia quarto com ele, o cara ficou tetraplégico de comer baiacu. Sério? Ó, que loucura, cara. Mas ele comia no sentido bíblico? No sentido bíblico. E aí o cara meio que pegou esse piripaque aí e disse que o negócio é meio feio. Ô, louco. Então, Alexandre, e como diz então que a porra da comida japonesa é a mais saudável do planeta... Sendo que faz neguinho cagar sangue, ir pra cadeira de roda. Peixe venenoso. Peixe, ó, que porra, gente. O wasabi, daí o cara come o wasabi e a língua dele fica gigantesca. O wasabi, então, pelo que eu entendi, é a mesma coisa. De eu pegar uma folha de alface, pegar a DT-Fon e... Isso, exatamente. Jogar com o intuito de matar as larvinhas, as lagartas. Comer, cara. Merda, exatamente, você acha uma definição excelente. O wasabi é o DT-Fon das bactérias dos peixes. E aí tem que comer cruz e correndo o sério risco de pegar salmonela, porque esses peixes que vêm aqui, né, pros restaurantes brasileiros, a gente sabe que são esses peixes aí criados em cativeiro. E sabe-se Deus o que se dá pra comer nesses cativeiros de peixe. Os menores de idade, por favor, não façam isso. Quer dizer, as mulheres, se quiserem. Vá no YouTube, digite o peixe boqueteiro. Feito num criador de peixe pra restaurantes japoneses. É isso mesmo, cara. E também pra ceviche, porque o ceviche é temperado com leite de tigre. Entendi de onde vem o leite de tigre. Então vá lá, o peixe boqueteiro. O nome... Saibam que vocês vão ver uma coisa horrível. O nome do vídeo já diz muito. Então tenha certeza que você realmente queira ver isso. E é isso que você tá imaginando. É exatamente isso que você tá imaginando. O peixe é boqueteiro. Cara, eu falei dessa minha ida aí ao esse restaurante baiano. Foi eu e a minha digníssima esposa. E a gente nunca tinha ido num restaurante japonês. Liga uma amiga, tipo, domingo à noite, assim... Ah, tudo bem, a gente vai no restaurante de um amigo aqui e tal, tá afim de ir. É um restaurante japonês. Daí, começo de namoro, sempre pra dar aquela impressionada. Já tinha comido? Não, nunca tinha comido, nunca tinha comido. E nem tinha comido comida japonesa, e nem ela também. E você conhece como ela é com a alimentação. Imagina ela botar comida crua na boca. Mas enfim, eu falei, ela falou, ah, mas eu não tô habituado. Eu falei, eu também não, vamos lá, primeira experiência. Temos tantas primeiras experiências ainda pra termos, né? Então vamos começar pelo peixe. Enfim, fomos parar nesse restaurante denominado Baiano. Restaurante pomposo, bacanão ali na Vila Madalena. Hoje não existe mais, mas era bonitão mesmo assim. E a gente chegou e a primeira... Caro pra caralho. Caro pra cacete. Eu arranquei meus dois olhos e botei em cima da mesa lá pra pagar. Aí você chegou e falou assim, você aceita um rim como forma de pagamento? Enfim, e aí a primeira coisa que você chega no restaurante, senta ali naquela posiçãozinha bacaninha de oriental, sem os sapatos e... Não rola um chulezão da porra no lugar desse? Pelo menos nesse dia eu não saquei disso. O sapato fica do lado de fora? Fica do lado de fora. Pro chulezão... Provavelmente, essa é a intenção. E o cara me deu aquele paninho. Guardanapo quente. Guardanapo quente. Úmido, né? Ele tá úmido, na verdade. É, úmido com água quente. Exato. E eu não pelando. Pelando. Eu não tinha a menor ideia o que fazer com aquele guardanapo você quente. Você passou no sovaco, né? Quase que eu passei. E aí eu olhei pra cá, todo mundo ali, né, cara? Os amigos dessa amiga, todo mundo ali com toda a destreza. E a minha esposa, olhou, na época, a namorada, olhou pra mim. E aí o que a gente faz com esse pano? Pegou e não pensou duas vezes. Desdobrou o pano e botou no colo. Mas aquilo louco. Começou a queimar as partes baixas ali. Aí daqui a pouco o cara veio recolhendo os panos. Opa, pá, tamo aqui. Achou mas ela que... não viu o que as pessoas faziam? Não, mas as pessoas demoraram. Não, ficou ali, não. Então. A gente chegou meio atrasado. A gente chegou depois dos demais, né? Já tinham dado a sua devida limpeza. O ritual de limpeza já tinha... Cara, que constrangimento. Aí todo mundo pedindo aquele bando de sushi, sashimi. E eu... O que me sobrou era o que eu vi lá que era imergido em óleo, que era tempurá. Falei, vou nesse aqui. E foi o que eu comi, cara. Ah, não, lembro. Peguei um salmãozinho também. Grelhadinho. Grelhado. Isso. Foi no... Então tem umas comidas grelhadas, uns peixes que vem numa pedra, saca, fazendo um barulho de frito assim, que é bom aquilo. Aquilo realmente é bacana. O outro ouvinte, Carlos Rocha, ele mandou um e-mail pra gente, abre aspas, ele fala assim, fui uma vez num restaurante japonês badalado e queria impressionar uma garota. É aquilo que você falou lá no começo, todo mundo que quer comer alguém, acha que vamos comer um japonês, ninguém quer comer um lutador de sumô, né? Exato. Enfim, então fui uma vez num restaurante japonês badalado e queria impressionar a garota que eu estava afim de dar um fight. O restaurante era tão tradicional que na entrada tínhamos de tirar os sapatos. Tudo correu bem até a hora de sair. Meu Nike de 500 contos tinha sido furtado. Tome, filha da puta! Voltei pra casa de chinelinho. E os japas me prometeram pagar um tênis, mas nunca vi a cor da grana. Chupa! A ouvinte Clara Magalhães, Alexandre, nos contou o seguinte. Abre aspas. Meu tio resolveu montar um restaurante japonês na periferia de São Paulo. Isso não funciona, tem tudo pra dar errado. Mas os únicos clientes eram uma família de feirantes japoneses que só compravam comida aos sábados para levarem comida para a feira do dia seguinte e mais dois cachaceiros que só iam lá para tomar saquê. Pois, segundo os bebuns, dava menos ressaca do que a caninha Jamel. E saquê é caro, né? É caro. E saquê quente, já tomou saquê quente? Não, mas tem saquê, Walter, feito aqui no Brasil também, do vagabundo, que é barato também. É mesmo? Eu ouso dizer que a maioria dos saquês que a gente encontra por aí é fabricado ali em Mogi das Cruzes. Porque tem uma loja de bebidas que eu costumo frequentar, que tem os saquês for real mesmo, assim. Então, né? Sabe que no Japão... E é caro, é 80 pratas, então, 100 e tantas pratas. No Japão existem uns, tipo, boteco, chamado, óbvio que não chama isso, mas... É saqueria. Boteco. Não, são saquerias, assim, só pra tomar saquê. Mas fica nos lugares meio escondidos, assim, no Japão. Manja embaixo de viaduto de trem, uhum. Que o trem passa, treme todas as garrafas e tal. Pra não pegar mal, né? O bêbado fica bem escondido. Exatamente. Mas, e parece que essa ideia tá vindo pro Brasil aí. Então, dentro em breve, saquerias embaixo aí do terminal, da ponte João Dias. Tô até vendo, o lugar que mais tem debaixo de ponte é ali no Bexiga. Verdade, cara. Que vai ter de saqueria. Vai, né? Uma saqueria no Bexiga. Naquele lugar. Voltando ao e-mail. Mas logo meu tio viu que os anos de sushi man dele não renderiam mais dividendos, então ele começou a migrar para outro tipo de culinária ali aos poucos. Foi fazendo uma feijoada na quarta-feira, um virado a paulista ali na segunda-feira, isso até se transformar por completo num boteco igual aos outros ali do bairro. Mas os fiéis bebuns de saquês ficaram ali, firmes e fortes, Alexandre. Que espetáculo, cara. Nossa fanpage no Facebook é Academia Brasileira de Tretas. Vamos pedir para vocês darem uma curtida na nossa página, divulgarem para os vossos amigos. A gente está hospedadaço lá no SoundCloud, né, Walter? Sim, exatamente. Exatamente, dá uma sacada no SoundCloud, Academia Brasileira de Tretas. O nosso e-mail é o academiadetretas@gmail.com. Onde você pode mandar dicas de episódios. Toda sexta-feira a gente está atualizado aí. O nosso feed, para vocês escreverem seus agregadores de feed, né? De iTunes e tudo mais. É só chegar na nossa fanpage, Academia Brasileira de Tretas, no Facebook. Clica lá no botão sobre, que tem o feed pro seu iTunes. É um jeito mais fácil de ouvir. Quem ouve no celular também tem um aplicativo do SoundCloud que é bem eficaz também. Exato, exato. Enfim, muita gente perguntando. Várias maneiras. Vai em frente aí, Alexandre, que eu vou abrir uma coisa. Só para citar, como a gente já falou também, a gente sempre bota nos nossos BGs aí uma banda de rock independente brasileiro. E galera que tem banda aí já conhece o Walter Rezende e o Alexandre de outras empreitadas. Então, olha só, o Walter está abrindo um CD, Zero Bala aqui, que é o CD que faz as vezes de BG dessa essa edição da Academia Brasileira de Tretas. Neville. Então estamos falando da banda Neville, a banda paranaense aí do norte do Paraná, né, Walter? Dá uma sacada. Poder fazer mais um dia perceber o seu poder. CD na mão aqui, acabei de abrir, encarte bacanão. Dá pra vocês ouvirem a banda pela internet. Gente, é só ir lá no Google, digitar Neville, esse som bacana aí que vocês estão curtindo. É isso aí. Ô Walter, a gente tá... As pessoas podem estar achando que a gente tá metendo pau aí na comida japonesa, mas obviamente que o nosso problema são com as pessoas que acham que comer a comida japonesa é a coisa mais espetacular do mundo, e que o cara que mastiga ali o ômega 3 e fica... a gente, né? Tá criticando aqui quem quer obter status. Exatamente, comendo comida japonesa. Exatamente. Tanto que eu e Walter e nossas digníssimas esposas, nós sempre aparecemos numa chimboquinha ali, né, Walter? Só que é chinês. Então, não, é japonês aquele senhor. Aonde? Você tá falando daquela chimboquinha que a gente vai de vez em quando? Não, tá bom. É chinês? Não, você, que comida japonesa que você não viu? Eu nunca peço comida japonesa lá, mas o rolinho primavera é chinês ou é japonês? Eu duvido muito que tenha primavera na China. Eu também fico pensando. Na China é só trabalhos, é só suar sangue. Montando MP4, iPod, o caralho. Eu não duvido que tenha primavera lá. Tem um outro também com nome americanizado, Hot Roll, né, cara? Tenho certeza. É Hot Roll? É um outro alimento da culinária japonesa que se chama Hot Roll. Mas tenho certeza que lá no Japão, ninguém chega lá em Tóquio, eu quero comer um Hot Roll. Tenho certeza que não se chama Hot Roll, cara. Nós estamos aqui provando a nossa completa ignorância na culinária japonesa. Mas enfim, segundo contato de fato com a toda a cultura japonesa aconteceu no casamento da minha querida amiga Cristina Iguchi. Ouvinte? Ouvinte. E do seu marido Tony Teng. Nem tão querido, é isso? Eu também querido. E foi um casamento sino-nipônico. O sino, nesse caso, é de chineses mesmo. Ah, tá. Então, o que faz sentido também ter a culinária chinesa, também tem muito a ver com cachorro, né? Exato, exato. Mas nesse caso, não. E no casamento ali da Tina, que fez faculdade comigo, minha querida amiga, fomos lá, eu e minha, até então, também namorada, e a gente chegou lá, nós éramos os únicos com olhos ocidentais naquele casamento. E qual era o idioma falado entre as pessoas? Metade japonês e metade mandarim, meu amigo. É mesmo? Exatamente. E aí é que vem um lance legal. E aí é que talvez essa mistura toda que nós estejamos achando complicada, até desse restaurante que a gente vai aí, ali se fundiu. Muito da culinária japonesa e da culinária chinesa estavam presentes ali nas entradas da festa de casamento, principalmente. Sim. E porque o sushi, ele não passa de uma entrada. Não pense você que o sushi é para encher o bucho do japonês. Não é. O sushi, ele é apenas uma entrada. No Japão. No Japão. Aqui no Brasil aqui é prato principal. Aqui as pessoas acham que é prato principal, mas não. E a gente chegou ali e a minha esposa, eu não vou comer isso, eu não gosto, não adianta, tá. Calma. E cara, veio o chinês. Come esse baiacu aqui. E veio a família do Tony, veio da China pro casamento, cara. Sim. E eu acho que eles bancaram o casamento, que foi um casamento de arromba, assim, sabe? Mas um comunista emergente tem dinheiro pra bancar um casamento foda? Não é possível que não. Mas enfim. E o grande problema é que a gente ficava ali naquelas entradas e tomando caipirinha de saquê com kiwi, que também é uma invenção brasileira, e acham que no Japão se toma caipirinha de kiwi com saquê, o que não é. O kiwi nem deve crescer em terras brasileiras também. Também. Mas enfim. E aí, cara, a gente ali e tal, e a minha esposa, eu não vou comer. E aqueles sashimis também, tem ali um salmãozinho cru, um atunzinho cru e nada. Eu não vou comer, calma. Mortadela de cachorro. Exatamente. E o problema dos chineses que vieram de lá, os senhores já com idade avançada, era a franja. Os discursos, meu amigo. Cada discurso de 45 minutos. E tinha um tradutor. E chegou uma hora que o cara não aguentava mais traduzir, que o tiozinho ficava repetindo a mesma coisa. Ah, Tony, rapaz muito bom. Casou com Tina, moça muito boa. E falava, daí ele falava fora de sync, total, igual o Bruce Lee, que a boca mexe primeiro isso, e depois vem o som. Exatamente. Uhum. E o putz grilo, né, cara, ninguém aguentava mais ali, aquela entrada de sushi e sashimis, e aquele tiozinho falando, e a minha esposa, não, vamos embora, que eu tô morrendo de fome, vou aquela coisa. No Burger King isso. E comer um furioso. Exatamente. E assim, eu tinha uma hora, eu falei, ó, não adianta, você vai ter que mandar ver aí, bota um shoyuzinho em cima aí, manda ver, né, um peixinho cru aí. E foi assim, talvez a minha experiência mais agressiva com os sushis. Mas isso não é nada, porque até então a gente achou que ia ficar naquilo ali. Uhum. Eis que, de uma hora pra outra, com uma boa inversão num filme do Tarantino, simplesmente começou a baixar churrasco, meu amigo. Ô, que picanha! Picanha e os cambau. Ô, louco! Que aquilo fez não era alegria. De cachorro? Nada, cara, uma maravilha. Espera entardecer.